Bom, nossa equipe, desde o ano passado, vem fazendo um bom trabalho. Engrenamos no decorrer no final do estadual. Nosso time foi criando forma, a gurizada começou a dar conta do recado. E o time é isso, é time de guerreiro, é um time novo, é um time que está mostrando que tem qualidade e que ainda vai dar muitos frutos esse ano. Nosso time vai entrar forte no estadual, vai entrar forte na Liga Centro-Oeste. Esse time aí, essa gurizada, ainda vai ter muito para mostrar ainda aí. Foi um bom jogo, como sempre, a gente enfrentando os medalhões, mas dessa vez não deu, ainda a gurizada está prevalecendo ainda.